presa da minha poesia. Mas hoje, Maria, pra minha surpresa, pra minha tristeza, precisas partir. Parte, Maria, que estás tão bonita, que estás tão aflita pra me abandonar. Sinto, Maria, que estás de visita, teu corpo se agita, querendo dançar. Parte, Maria, que estás toda nua, que a lua te chama, que estás tão mulher. Arde, Maria, na chama da lua, Maria cigana, Maria parte cantando. Maria fugindo contra a ventania, brincando, dormindo num colo de serra, num campo vazio, num leito de rio, nos braços do mar. Vai, alegria, que a vida, Maria, passa de um dia, não vou te corre, Maria, que a vida não espera, é uma primavera, não podes perder. Maria, pois eu só teria.